noite e levaram, era de noite e levaram. Quem nesta cama dormia, nela dormia, nela dormia. Sua boca amordaçaram, sua boca amordaçaram, com panos de seda fria, de seda fria, de seda fria. Era de noite e roubaram, era de noite e roubaram, o que nesta casa havia, na casa havia, na casa havia. Só corvos negros ficaram, só corvos negros ficaram, dentro da casa vazia, casa vazia, casa vazia. Rosa branca, rosa fria, rosa branca, rosa fria, na boca da madrugada, da madrugada, da madrugada. Hei de plantar-te um dia, hei de plantar-te um dia, sobre o meu peito queimada, na madrugada, na madrugada.